na 42nd Street alguém me chama e oferece um cigarrinho. Muito obrigado, amigo, não vou fumar. Em Lisboa deixei esse caminho, deixei para trás a vida cheia de loucura. Fechei a porta onde não mais quero entrar. Assobiando mãos nos bolsos a sonhar. Cai neve em Nova Iorque, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova Iorque, ninguém vai me encontrar. Sol no meu país, faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova Iorque, ninguém vai me Agora vamos ficar com três grandes músicas, três grandes artistas e três grandes recordações, claro. Vamos começar por ouvir a Adelaide Ferreira, onde ela vai cantar ou interpretar o papel principal. E o papel principal aqui é seu. O papel principal é você mesmo, que está aí desse lado. Depois vamos recordar o Alibaba, e desta vez é só o Alibaba, não temos cá os 40 ladrões. E quem vai interpretar o Alibaba são as Doce, estas meninas que já fizeram o seu grande furor na música portuguesa. E para terminar a sequência musical, vamos ficar com os Da Vinci, Conquistador. Eu prefiro, ou gostava de ser mesmo um conquistador e conquistar todos vocês e mais alguém, se possível, para ser ouvinte deste programa, deste grande desfile da música portuguesa. Então vamos à música, porque eu sei que você está aí à espera de ouvir estes grandes temas musicais. Acabou, o drama acabou. acabou-se a dor. Tu sempre foste um mau ator. Fizeste de herói no papel principal, mas representaste e mentiste tão mal. Quem perder eu, foste tu, só tu e nunca eu. Afinal, hoje o papel principal é meu. Passamos juntos, mil e uma noites. a noite loucas. Ai, foram tantas e tão poucas. Mil e uma coisas sábias, tu foste um homem nas Arábias. Bye. música. Tempo do fado, lugar do fadista. Como já se aperceberam, chegamos ao tempo do fado, lugar do fadista. E então a música portuguesa, aquelas grandes recordações, já ficou para trás. Agora vamos recordar o Nuno da Câmara Pereira com a música Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. E depois vamos ficar com o Carlos Ramos, Não Venhas Tarde. Eu também não quero que você venha tarde, mas sim, sempre a este horário, estou cá para levar até si mais um programa da música portuguesa. Já sabe, caso queira mandar um e-mail, terei todo o gosto em recebê-lo e poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Será um prazer responder a esse e-mail que você que está aí, sim, você mesmo que está aí, que ainda não mandou nenhum e-mail, poderá me dar um olá, uma sugestão, uma crítica, um pedido, faça logo o que você quiser. O que importa é que você me mande o seu feedback até amador.leandro@gmail.com. E então agora vamos ao fado! Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, dizendo-me coisas num grito e ensinando-me tanto do mundo. E esses passos lentos, e agora caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias, essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas ao vento. Sua voz macia me acalma e diz muito mais do que eu digo, e calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que eu sinto, olhando os seus cabelos tão bonitos. Beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando os seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Thank you. cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Tarde, dizes-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde do que me pedes baixinho. Não venhas tarde, e eu peço a Deus que no fim teu coração ainda guarde um pouco de amor por mim. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Estás sentindo que te minto e sou covarde, mas sabes dizer sorrindo, meu amor, não venhas tarde, não venhas tarde. Sem azedume, quando o teu coração arde na fogueira do ciúme, não venhas tarde, dizes-me tu da janela, e eu venho sempre mais tarde, porque não sei fugir dela. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Sem alegria confesso, tenho medo que tu me digas um dia, meu amor, não venhas cedo. Sei onde vais, que eu chegue cedo algum dia, e seja tarde demais. E então agora, para recordar, vamos ficar com a Fernanda Maria, Ó Saudade Vai-te Embora. E a saudade para já, ainda estamos a meio do programa, mas já começa a lembrar que daqui a pouco também já estamos a terminar e depois só voltarei daqui a 8 dias para levar até si mais um programa Portugal Musical. Então, depois da Fernanda Maria, vamos ficar com a Amália Rodrigues, Foi Deus. E foi Deus que me fez com que eu estivesse aqui com algum engenho e alguma dedicação para produzir mais um programa Portugal Musical até você mesmo, que está aí desse lado, que gosta de música portuguesa. E para terminar, então, vamos até à Casa da Mariquinhas e vamos ficar com a voz do Alfredo Maceneiro. E assim, mais três nomes para encerrar o bloco musical do Tempo do Fado, no lugar do Fadista. E depois, então, vamos àquela música mais brejeira, aquela música que se ouve mais nos nossos tempos, mais, com mais frequência, claro. Então, mas para já, vamos à Fernanda Maria Amália e Alfredo Maceneiro. Tempo do fado, lugar do fadista. Olha a terra, olha o céu e tudo me fala de ti, do teu amor que perdi quando a minha alma se perdeu. Sim, a única verdade presente no nosso amor tem como imagem a cor tão bela e triste da saudade. Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento nesta paixão, e à noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade. Também quero olvidar nesta saudade. Ai de mim que eu não consigo. Volta amor, porque é verdade. Vai-se a dor, volta a alegria. Vai-se o amor, fica amizade. Só não parte do meu peito esta profunda saudade. Porque será que não vais espreguiçar-te nos meus braços? Porque será que me tens na poeira dos teus pais? Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento nesta paixão, e à noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade. Também quero olvidar nesta saudade. Ai de mim que eu não consigo. Volta amor, porque é verdade. Também quero ouvir nesta saudade. Ai de mim que não consigo. Volta amor, porque é verdade. Foi

mães coitadinhas que censuram rudemente por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas, por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas. É de aparência singela, mas muito mal mobilada, e no fundo não vale nada o tudo da casa dela. No fundo não vale nada o tudo da casa dela. No vão de cada janela, sobre coluna, uma jarra, conchas de chita com barra, quadros de gosto magano, em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Para guardar o parque espalho, um cofre forte comprou, e como casa acabou, ilumina-se a petróleo. E como o gás acabou, ilumina-se a petróleo. Limpa as mobílias com óleo de amêndoa doce, e mesquinhas pasmam de fronte as vizinhas, para ver o que lá se passa. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. E então vamos entrar na nossa música da atualidade, aquela música mais novinha, claro, e algumas delas mesmo fresquinhas. Então vamos começar por ouvir o José Malhoa, Aonde Houver Mulher. E onde houver mulher há sempre uma bomba latina, diz a Ana Malhoa, que vai interpretar a próxima música, ou seja, a segunda faixa musical deste bloco de três. E para terminar então a sequência musical, vamos ficar com o Star Music. Olá, meu amigo imigrante. Olá, mesmo amigo imigrante, que estás aí longe de Portugal a labutar e a trabalhar para conseguires governar a tua vida. Então acho que faço muito bem, porque este Portugal está de mal a pior. Então vamos à música para não começar a relembrar coisas tristes. José Malhoa, Ana Malhoa e Star Music. Onde houver mulher, eu vou. Onde houver mulher, eu estou. Onde houver mulher, nem que seja ao fim do mundo, eu vou onde ela estiver. Eu estou. Onde houver mulher, eu vou. Onde houver mulher, eu estou. Onde houver mulher, nem que seja ao fim do mundo, eu vou onde ela estiver. Seja no baile, discoteca ou na praia, onde houver rabo de saia, eu quero lá estar também. Mesmo que algumas para mim sejam miragem, gosto de ver a paisagem, que é coisa que me faz bem. Como sou homem, bem latino, com certeza, adoro a sua beleza, quer vestida, quer ao léu. No universo elas são minhas estrelas, e então é no meio delas, ai que eu me sinto no céu. Eu estou. Onde houver mulher, eu vou. Onde houver mulher, eu estou. Onde houver mulher, nem que

deixar um dia a sua terra, o seu lar, e para terras distantes tiveram que emigrar. Sua bagagem foi o sonho, foi a esperança, e a gente lá da aldeia que não lhe sai da lembrança. Oh, imigrante, meu amigo, meu irmão, é para ti que estás tão longe que eu canto esta canção. Canta comigo, vem daí, deixa a tristeza, já festa toda a nossa, viva a gente portuguesa. Quanta saudade, quanta lágrima caída, e uma luta sem canseira para melhorar a vida. Sempre a pensar que um dia, se Deus quiser, vai voltar a Portugal, é assim, haja o que houver. Oh, imigrante, meu amigo, meu irmão, é para ti que estás tão longe que eu canto esta canção. Canta comigo, vem daí, deixa a tristeza, hoje é festa toda nossa, viva a gente portuguesa. No mês de agosto, sempre que pode, cá vem dar um abraço à família e aos amigos também. O pai e a mãe estão a ficar velhinhos, choram sempre de alegria ao ver chegar os filhinhos. Oh, imigrante, meu amigo, meu irmão, é para ti que estás tão longe que eu canto esta canção. Canta comigo, vem daí, deixa a tristeza, hoje é festa toda nossa, viva a gente portuguesa. França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Suíça e Venezuela, de outros lugares esquecidos. O imigrante português, com o seu valor, tem fama no mundo inteiro de honesto e trabalhador. Oh, imigrante, meu amigo, meu irmão, é para ti que estás tão longe que eu canto esta canção. Canta comigo, vem daí, deixa a tristeza, hoje é festa toda nossa, viva a gente portuguesa. Oh, imigrante, meu amigo, meu irmão, é para ti que estás tão longe que eu canto esta canção. Canta comigo, vem daí, deixa a tristeza, hoje é festa toda nossa, viva a gente portuguesa. Oh, imigrante, meu amigo, meu irmão, é para ti que estás tão longe que eu canto esta canção. E agora então vamos às duas últimas faixas deste programa Portugal Musical. Vamos ficar com a banda lusa Fogo no Rabo e depois vamos ficar com o Guimarreiros Baile de Roda. E é assim que nós vamos terminando o nosso Portugal Musical. Então vamos agora à música e depois eu volto para as despedidas oficiais. Na praça estou carente, se eu não te ver eu me acabo. Hoje vou te encontrar e não tem marido bravo. Vou levar minha pistola e já vou com a mão no cabo. Nós vamos lá para o hotel, vamos fazer o canal e apagar fogo do rabo. Oh meu bem, meu coração está a voar, manda teu marido embora que teu macho está a chegar. Oh meu bem, meu coração está a voar, manda teu marido embora que teu macho está a chegar. Já sabe que eu não sou nenhum patife, parto facas, carabina e não tenho medo disso. Vais dizer ao teu marido que respeita a minha ideia, eu vou-te buscar aí e se ele reagir vai levar chumbo no chifre. Oh meu bem, meu coração está a pular, manda teu marido embora que o macho está a chegar. Oh meu bem, meu coração está a pular, manda teu marido embora que teu macho está a chegar. Teu marido fala grosso, mas comigo fala fino. Diz para o teu bundinha macho que não se meta comigo. Hoje estás em meus braços, vais chorar feito menino. E se o baixinho mundudo igual a todo chifrudo, tem que aceitar o destino. Oh meu bem, meu coração está a pular, manda teu marido embora que teu macho está a chegar. Oh meu bem, meu coração está a pular, manda teu marido embora que teu macho está a chegar. Oh meu bem, meu coração está a pular, manda teu marido embora que teu macho está a chegar. Oh meu bem, meu coração está a pular, manda teu marido embora que teu macho está a chegar. Foi areia quem bebeu, igual felicidade que ao nascer logo morreu. Atirei farinha ao rio, tanto peixe fez cardume. Amor que não é sincero é como a rosa sem perfume. Coisas no mundo que não se podem contar, beijos que as mães dão aos filhos e areias que tem o mar. Que palavra é saudade, vieste-me perguntar. Saudade é o que fica depois de tudo acabar. Peixe fez cardume. Amor que não é sincero é como a rosa sem perfume. Que palavra é saudade, vieste-me perguntar. Saudade é o que fica depois de tudo acabar. foi um prazer estar aqui a levar até si mais um programa Portugal Musical. Espero que você tenha gostado da nossa seleção musical e então dois oito dias marco encontro aqui neste sítio consigo a esta hora e no mesmo local. Então até lá, um bem-aja, uma boa semana e um forte abraço para todos.